3. Aquilo, pátio 3, UTAM 38190. Salvador, azul 4069 na 1 para o pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, azul 4069. Chamar para o táxi, 4069. Final, chame torre no 8, decimal 6, 3153. 3153, 186, bom dia. Bom dia. 1804 da Colauge 18, controle agora em 119, decimal 35, por favor. 1935, muito obrigado, bom dia. Qual seria a posição para o TAN 3859 no passe 3? 04. 04, graças. Salvador, uma boa. Bom dia, nós 04 agora de Colona, da El. 153 LF 190. 804 da Gol, sobe 380, contato radar, saída da El, vigilância. 380, vigilância, nós 04. 3171 da TAN, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 3325, da 3171, bom dia. Decimal 3153, no solo aos 31, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, 129. Então, 3153, táxi via Alfa Juliette, posição 10, pátio principal. Alfa Juliette, posição 10, 3153. Sol 9990, nível descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Reporte na final da 10. Alfa Lital, 2000 pés, 10 no 4, ajuste. Estamos na final, muito legal. Salão Salvador, bom dia, Gol 97 no 5, da informação hotel, autorização para Brasília, 3870. Gol 97 no 5, informação hotel, confere Brasília 360, minutinho cópia, por gentileza, prepare a gole, transição ofito, aguardando. Sente gole, transição ofito, Gol 97 no 5, aguardando. Salvador, o azul 4069 para o táxi, o POB 112, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 40. 4069, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Ajustado no 0 no 4, Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e 8 horas e 118,6, obrigado, bom dia. Gol no 7, no 5, pronto, cópia. Positivo, Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição ofito. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5435 no transponder. Sente o gol no 7, no 5, autorizado Brasília, nível 360. Acelera via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ofício, controle 6935, transponder 5435, Gol 975. Protegimento correto, no portão 02, chama pronto para o SPEC treinamento, Gol 975. A gente chama para o SPEC treinamento no 02, Gol 975. Solo, tomando bom dia. Gol 1605. 1605, bom dia, Galeão 360, copia? Copia, por favor. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leta, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, per November 857 e segue conforme a rota do plano. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5436 nos responde. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva de direita, a da El Leda. Transição Bidev. Aí então, intercepta até November 857. Controle de saída 119,35. Responda 5436. Protegimento correto, portão 04, chama pronto para o SPEC treinamento, Gol 605. A Japão, quando pronto para o SPEC treinamento, portão 04. 069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 03 nós. Ali decola da 10, azul 4069. Salvador, gol no 897, está sempre da hotel, autorização Confins, nível 380. Gol no 897, Confins 360, só confirma o transporte de órgãos vitais? Afirmo, 897. Sente autorizado, Confins, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta, fez o 16 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e aciona 5442 no transponder. Voo 897, autorizado, nível de voo 360 para Confins. Decola pista 10, curva direita, saída da Euleda, pós voa Brite, intercepta a Zulu 16. Controle 1935, transponder 5442, gol 1897. Protejamento correto, confirmando o portão 03. Afirmo 03, 897. Sente estimado para o início do pushback? Mais 5 minutos, 297, talvez mesmo. Ciente. Rodão, muito bom dia, 355-14, se a gente der informação, hotel 170 Aracaju, por gentileza, céu. O 355-14, bom dia, informação agora em curso à Índia, eu tenho pré-aprovado 190, copia 190, aguarda a coordenação 170. Copia 190, prossiga, 555-14. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca. E após transição, o destino Aracaju. Controle em 199.35 e acena 5445 no 3 pontos. Autorizado Aracaju, nível 190, decola no pistão 10 com curva esquerda após, no perfil da Pucaru. 119.35, controle em Salvador, 5445 no 3 pontos, 355-14. Protejamento correto, confirmando bate 3. Bate 3, posição 04. Cliente, chama pronto para o pushback treinamento, o trip 5-5-4. Trabalhamos na posição para o push, será o 5-5-4 da trip. Solo Salvador, gol no 607 para pushback treinamento, posição 5. Gol no 607, no 05, autorizado, chama táxi. Chamada para táxi no 607. E travou o total 9990. Autorizado pouso na 10, o vento variável com 03 nós. Gente, autorizado pouso, total 990. Controle Salvador, bom dia, azul 4069. 069, Salvador 360. 360, 4069. Paulo, Gol 1-7 no 5, tá no 2, pro Chibé, questionamento. Gol 1-7 no 5, minutinho, por gentileza, para iniciar no 02. Eu tenho um Boeing da companhia no 03, dentro de alguns instantes vai iniciar e a transporte de órgãos vitais, ok? Ah, você escutou, 7 no 5. Salvador, é o gol 9280, portão 06, sem informação. Hotel, quando possível, autorização para Recife. Gol 9280, Recife, nível 4, 1-0, minutinho, cobre, por gentileza, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Relati, 410, PUCA, Aracaju, o gol 9280, no escuro. Solo 43, libera a direita, chama o solo 121-9. A direita, 121-9, após. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Bom dia. Solo Salvador, muito bom dia. Total 9990, está livrando. Total 9990, bom dia, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9990. Bom, 897 na escuta. Escuta, prossiga. Um estimado, por gentileza, para o início do push. Ah, eu estimo aí no máximo 5 minutos, já era pra estar fechando aqui. Sim, eu tenho um Boeing da companhia solicitando no 02. Tem condições de autorizá-lo? O senhor ainda vai aguardar mais 5 minutos? Pode autorizar, senhor. Sim. Bom, 97 no 5, autorizado. Push back na mesa no 02, chama táxi. Chamada para o táxi, o 715. 07 na escuta. Prossiga. Confirma iniciando push no 05. Negativo, vai aguardar mais 2 minutos. Cliente, reporta pronto então para o push no 05, gol no 607. Cliente, reportará novamente no 607. Gol 9280, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5452 no transponder. Autorizado Recife, nível 410, Upper Whisky 58. Decola da 1-0, após a colagem esquerda, PUCA, transição Aracaju. O 19.35 é o controle, o código 5452, gol 9280. Protegimento correto, portão 612, chama pronto, pushback, treinamento, gol 9280. Reportaremos. Salvo, gol 897, agora pronto, no 3, quando possível, pushback, treinamento. Afirmativo, vamos só aguardar o Boeing da companhia, finalizando no 02 e após estaremos ao presente, ok? Hoje, na sua escuta para a autorização, 897. 4069, chama Centro Recife. Em 1251, alternado no 3325. 251-3325-4069. Para o táxi do Gol 97 no 5, PB de 129, alternando com o fim, autonomia de 3 horas e 32. Tem táxi autorizado via Indelfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, em 1-8, decimal 6-12, o ajuste 10 no 4, bom voo, Gol 97 no 5. Obrigado, Gol 97 no 5, autorizado India Alfa, ponto de espera da 10, Torre 118, decimal 6-12, ajuste 10 no 4, Gol 97 no 5. Solo Salvador, Gol no 607, agora pronto no 05. Gol no 607, 05, autorizado, chama táxi. Sente o Maná para o táxi, Gol no 607. Pushback, acionamento, Gol no 605, posição 04. Gol no 605, é o segundo no setor, um minutinho por gentileza, o Boeing da companhia, no 03 já vai iniciar o push. Essa foi pro no 607? Negativo, Gol no 607, pode iniciar o push no 05, autorizado. Sente o no 607, autorizado. Gol no 897, no 03, autorizado, push back, acionamento, chama táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 907. Gol no 605, na escuta? Prossiga, senhora. Ciente que o senhor solicitou o pushback acionamento, porém o 03, o banco da companhia no 03, está com transporte de órgãos vitais, vai iniciar o push agora, ok? Sem problema. Oi, Salvador, Gol 97 no 5, pronto no ponto de espera, pistão no 0. Gol 1-7-1-5, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento variável com 0-2 nós. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, Gol Salvador, Gol 9280 para o posto acionamento, posição 06. Gol 9280, um minutinho por gentileza para iniciar o posto no 612. Vai realizar simultâneo com o Boeing da companhia no 04, porém mesmo só está aguardando o táxi das duas aeronaves já finalizando o posto aqui. Relativo, estou na sua escuta, no aguardo, Gol 9280. Salvo Gol 897 para o táxi. 1-62 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, alterna Campinas. Gol 1-897, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-8, decimal 6-12, o ajuste 1-0 no 4, bom voo. Indy Alpha, Torre 2-6-12, no ponto de espera 1-0, 1-0 no 4, o ajuste 1-97, obrigado. Salvador, Gol no 607 para o táxi, tem a bordo 130, autonomia 4 horas e 7, alterna Galeão. Gol no 607, táxi autorizado, seguindo o banco da companhia frente, como número 2, no ponto de espera, Torre 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Seguindo o banco da companhia frente, no ponto de espera, chamando a Torre 118, decimal 6, Gol no 607, grato, bom trabalho. Igualmente. Era pronto. 197, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 02 nós. Alinha e decola 10, voo no 897. Chama a tarde. Faz a passagem da aeronave da... A carga de pushback acionamento, colo mesmo. 19280, autorizado, pushback acionamento 612, chama a tarde. Afirmativo, autorizado, push, reportada para o táxi, 9280. Salvador, bom dia novamente, é o 9607 da Gol, no ponto de espera da 190. 107, bom dia, após a rolagem do Boeing da companhia, alinhar e manter cabeceira 10. Sim, de manter a 10 após a rolagem do Boeing, Gol 9607. Voo 897, decola 55, controle agora em 1935, tem um bom voo. 1935, voo 897, obrigado. Salvador, bom dia, voo 897, saída da El. 897, contato radar, sabe, 360 na proa de Leda, vigilância radar. Sabe, 360, proa de Leda, voo 897. Solo, Gol 9280 para o táxi, 73 a bordo, 3 horas e 20 minutos, alternando Salvador. Gol 9280 vai prosseguir como número 2 no ponto de espera, seguindo o Boeing da companhia à sua frente. No ponto de espera, torre 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, apenas confirmando, táxi via pátio principal Indial, ok? Negativo, táxi via pátio principal Indial, para número 2. O tanque, quanto espera, 1 decimal meia zero, a torre, 9280, obrigado.